Eu usei todo o meu conhecimento em artes hiperrealistas e minha visão fotográfica para desenvolver um método acessível para quem busca encontrar sua verdadeira alma gêmea.